predador por natureza. Sangue de saia de corre nas veias. Herdeiro da realeza. Não me deixe ver uma lua cheia. Matador que age com frieza. O guerreiro mais forte, então se submeto. Mas antes que eu pudesse me tornar rei, Frieza matou meu pai, explodiu meu planeta. Buscando ter a vida eterna, fiz uma viagem em busca das esferas. Assassinei vermes do planeta Terra. Meu poder tão grande que ninguém supera. Os insetos sentem um clima sombrio. Vocês são tão fracos, por isso eu rio. Mas depois de um tempo, um guerreiro surgiu. Seu poder de luta é de mais de 8 mil. Dá pra fazer o primeiro a enfrentá-lo. Eu não acredito nisso, cê foi derrotado. Eu não vou perdoá-lo, vou ser fracassado. Você quer a minha ajuda, então eu vou matá-lo. Agora Kakaroto, sou eu e você. Verme insolente, você vai perder. Uma batalha Saiyajin, eles vão ver. Sinta meu poder, hoje a terra vai tremer. Como é possível um simples inseto derrotar o príncipe Saiyajin? Kakaroto, vou te mostrar o inferno. Você ainda vai ser derrotado por mim. Não admito não ser o mais forte. Sou capaz de tudo pra ter o que eu quero. Eu vou treinar até o dia da minha morte pra ser o homem mais forte do universo. Eu já ouvi dizer que o orgulho vai ser meu fim. Mas o que eu posso fazer se nenhum de vocês se compara a mim? Perfeito. Eu só luto por mim, eu não luto pela humanidade. Inseto, saibam que meu coração é puro, pura vontade. Ele estreme diante da minha energia. Me enfrente, vai ser seu último dia. Lembre-se de mim, criatura maldita. Príncipe Vegeta, o aviso do futuro do meu filho Trunks. Eu tive que treinar intensivamente pra exterminar esse androide insolente. Morra seu verme, Big Bang. Não me subestime, cê não me conhece. Tô sem paciência, então não me teste. Cadê meu recado e pra quem se mete? Final Flash. O mago Babidi vai reviver o Majin Buu. Um demônio antigo que quer consumir a terra. Roubando o poder de guerreiros de norte a sul. Jogando um torneio se transformou numa guerra. Eu quero mais poder em busca de força e maldade. Vende minha alma no trato com Babidi. Vou matar inocente sem nenhuma piedade. E olha na minha cara, isso me faz sorrir. Um M de demônio marca minha testa. Nunca abracei meu filho desde que ele nasceu. Freaks, vem aqui, essa chance que resta. Me abrace meu filho, isso é um adeus. Eu vou suporte, mas Majin Buu te levo junto. Pela minha família, parto de cabeça erguida. Vou me explodir e acabar com nossas vidas. Incerto, sabe o que quem salva, vocês só acredita. Eu já ouvi dizer que o orgulho vai ser meu fim. Mas o que eu posso fazer se nenhum de vocês se compara a mim? Perfeito. Eu só luto por mim, eu não luto pela humanidade. Inseto, saibam que meu coração é puro, pura vontade. Ele estreme diante da minha energia. Me enfrente, vai ser seu último dia. Lembre-se de mim, criatura maldita. Príncipe Vegeta.